Quem tá ligado no bagulho tem a planta dos planos, contatos tão ativado, então vamos que vamos. Sei que rola toda sexta e sempre a outra é a melhor do ano. Mulherada tá louca, todas com pouca roupa. Tem que ter respeito, atividade, se o marido é da peito treme com as caixas. Quando ela se abaixa, faz um sorriso de safada, na sua cara escracha. Tamborzão é foda, vizinhos incomoda. Mesma montagem 30 vezes, cada vez mais foda. Tem britada lá fora, se tem flagra tu roda. Mas se babar perde o dezinho que afrouxa a corda. Quem curte o baile tem que ir, que tá ligado na equipe. Já comprou o CD e nos passinhos tem kit. Cotidiano pra muitos, da baixada no kit. As patricinhas rebolando é tudo nosso. Sabe que tudo se aquece, mina, quando cê desce, mina. Sabe que me enlouquece, mina, e diz que nem imagina, então. Sabe que tudo se aquece, mina, quando cê desce, mina. Sabe que me enlouquece, mina, e diz que nem imagina. Chega perto de ti, o teu corpo sentindo, não tem mais como mentir que eu tô louco por ti. Pro meu lado trazer, te dá bem mais que prazer. E se amor vou fazer, não só fazer por fazer. Minha gata funkeira, nega, rainha do baile. Minha deusa passista, minha preta style. Uma piscada e partimos, uhum. Só toca S e depois já sumimos. E só com teu caminhar eu te digo que tudo para. Mas quando você mexe o meu coração dispara. Tu me enlouquece, mina, finge que não sabe. Se eu te arrasto essa noite eu quero que o mundo se acabe. Em tempos de velocidade contigo tenho calma. Eu vou ser mais um quartinho, já é. Virou uma sauna, a noite ainda é uma criança. E a madruga é sem fim. Já te vi dançar no baile, agora mexe só pra mim. Sabe que tudo se aquece, mina, quando cê desce, mina. Sabe que me enlouquece, mina, e diz que nem imagina, então. Sabe que tudo se aquece, mina, quando cê desce, mina. Sabe que me enlouquece, mina, e diz que nem imagina. Mix, o rei e o presidente.